Me dê a segunda nota. Me dá a cama que eu quero deitar. É. São amores. Olha. Amores que ferem, amores que dói, dói, amores que amargam. São amores. São amores. Amores que amargam. Amores que ferem, amores que dói, amores que amargam. Daquele sujeito, só tenho amiga que estou do teu lado. Não chore mais.